Panorama Agrícola para 9 de julho de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Olá, ouvinte, segunda-feira de lua cheia, 9 de julho de 2012, nós estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Nos trabalhos técnicos está o Márcio Peixe, o ditado de hoje é: a viagem é mais rápida quando se tem boa companhia. Você confere no mercado agrícola, nova lei protege o produtor de leite. E na entrevista, recomendações ao produtor de maçã, pêssego e ameixa por causa da previsão de frio abaixo da média. Ligue 48-3665-5359, o novo número de telefone do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para você reaproveitar recicláveis como caixas de leite e usá-las em artesanato, aprenda a fazer pet colagem. Procure a extensionista da Epagri no seu município. É hora das notícias. A crise na suinocultura catarinense se agrava. Pelo menos 10 municípios já decretaram situação de emergência, entre eles Concórdia e Seara, Chavantina, Braço Norte, Orleans, São Ludgero e outros. O momento é difícil para o setor por conta do aumento no custo de produção e da retração de mercados externos. O governo anunciou ações de suporte aos produtores. A ideia é o aumento do uso de carne suína nas refeições oferecidas pelo Estado em escolas, abrigos, hospitais e presídios. Também será lançada uma campanha publicitária destacando os benefícios da carne suína. Atualmente, por conta do aumento no preço do milho e da soja usados na alimentação dos suínos, os produtores perdem dinheiro cada vez que vendem um animal. A crise da suinocultura afeta também agricultores familiares. A Associação Brasileira dos Criadores de Suíno organiza para esta semana, quinta-feira, 12 de julho, ato público de protesto em Brasília. O ato público tem como principal reivindicação a inclusão da carne suína na pauta de produtos amparados pela política de garantia de preços mínimos. Também a prorrogação da dívida do produtor a juros mais baixos e crédito para retenção de matrizes. Haverá audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado, caminhada dos produtores de suínos entre o Congresso e o Ministério da Agricultura e audiência com o ministro da Agricultura. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No espaço de hoje falamos sobre o saneamento básico. Como está o saneamento básico na sua região, na sua comunidade? O nível de conhecimento dos brasileiros sobre esse assunto, saneamento básico, cresceu 16 pontos percentuais em 2012, quando comparado a 2009, segundo uma pesquisa Trata Brasil do Ibope sobre a percepção do serviço entre a população. Para 81% dos entrevistados, saneamento básico está relacionado a serviços de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Em 2009, esse número era de apenas 65%. Mas 13% dos entrevistados não souberam explicar a expressão saneamento básico. Na pesquisa do Ibope para a população, as áreas com maiores problemas no Brasil são, em ordem de importância, saúde, segurança, drogas, educação, transporte e saneamento básico. A proximidade com esgoto a céu aberto é uma realidade para quase metade da população ouvida pelo Ibope, o que corresponde a 47% dos brasileiros. Entre os serviços ligados ao saneamento básico estão a coleta de lixo, abastecimento de água, água tratada, coleta de esgoto, retirada de entulho, tratamento de esgoto e limpeza de bueiros. Então, como estão esses serviços básicos aí na sua comunidade? Vem aí as informações do mercado agrícola. Uma antiga reivindicação dos produtores de leite virou lei. A informação é de Francisco Hayden, analista da Ipagre Cepa. Foi sancionada pela presidência e já publicada no Diário Oficial da União a Lei 12.669. A partir disso, fica estabelecido que as empresas de beneficiamento de leite e comércio de laticínios são obrigadas a informar ao produtor de leite, até o dia 25 do mês anterior à entrega, o preço que eles vão receber pelo litro de leite entregue. Essa lei equaliza oportunidades, dando ao produtor rural mais previsibilidade ao fluxo de caixa da propriedade, para ajustar custos de produção à sua rentabilidade, considerando que os laticínios estão mais próximos do mercado e com maior acesso à informação para efetuar prognósticos de preço com boas chances de acerto. Aqui em Santa Catarina, informa Francisco Hayden da Ipagre Cepa, assim como no Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, o Conceleite, Conselho Paritário que envolve organizações de produtores e indústrias, já vem divulgando, mês a mês, parâmetros de preços para o pagamento do leite nesses estados. Contudo, ainda sem a obrigatoriedade das indústrias de adotá-los. Assim, com a nova lei, não se espera que isso venha a causar problemas sérios de relacionamento entre produtores e laticínios. Pelo contrário, é apenas um ajuste, um aprimoramento das regras em vigor nesses conselhos. De modo geral, se espera que a lei seja bem respeitada. São poucos os casos atualmente em que as transações comerciais ocorrem com a determinação unilateral de preços, e menos ainda são os casos em que só se conhece o valor da transação algum tempo depois da entrega. Até agora, era a indústria que determinava quanto ia pagar pela matéria-prima. Assim, o custo de produção da matéria-prima era um mero coadjuvante na formação do preço recebido pelo produtor. Pior ainda, o preço pago ao produtor pelo leite entregue no mês geralmente era conhecido somente na segunda semana do mês subsequente, por ocasião do pagamento. Para o produtor, essa indefinição gerava dificuldades na tomada de decisão no processo produtivo da propriedade rural. Sem poder projetar a receita da sua atividade, o produtor muitas vezes deixava de investir na produção, subutilizando o potencial produtivo do seu empreendimento. Agora, com a nova lei, esperam-se benefícios para o produtor de leite. Informações da Ipagre Cepa, de Francisco Hayden. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A previsão climática de um inverno com horas de frio abaixo da média preocupa produtores de maçã, pêssego e ameixa. O pesquisador José Luiz Petri, da Estação Experimental da Ipagre de Caçador, tem orientações para o produtor rural. Olha, nós já estamos observando, realmente, nós estamos redigindo um informativo de frio, que é feito mensalmente, e observa-se que esse ano realmente está o número de horas de frio abaixo de 7,2 graus centígrados, ou através de unidades de frio, eles estão abaixo da média ou abaixo dos últimos 3 anos. E com isso o que a gente observa é que para as frutas de caroço, como o pêssego e a ameixa, e as variedades precoces de macieira, essas de baixa exigência em frio, elas vão ter uma florada antecipada. Isso já se observa em algumas cultivares de pessegueiro, que a floração já está iniciando. Como nós estamos no início de julho, isso corre um risco ainda muito grande da ocorrência de geadas, que poderá prejudicar, então, essas culturas, né? Devido à florada antecipada. Já para o caso das variedades de maçã, as variedades tradicionais como Gala e Fuji, isso se dá ao contrário. Quando faz pouco frio, nós deveremos ter uma floração retardada. E nós já estamos prevendo que a floração não deverá ser tão cedo que nem a que ocorreu no ano passado, no caso da macieira. Qual a orientação para o produtor? Nós estamos dando as orientações aos produtores que procurem, então, retardar um pouco a poda, né, nessas variedades precoces, né, e para as macieiras, as tradicionais Gala e Fuji também, que aguardem a recomendação para o tratamento, a época de aplicação dos tratamentos de quebra de dormência. E esse ano também não deverá ser muito cedo, deverá ficar mais para a segunda quinzena de agosto ou primeira semana de setembro. Isso tudo, José Luiz Petri, pode influenciar na qualidade da fruta? Ah, não tem a menor dúvida. Principalmente na qualidade da maçã, quando faz pouco frio, poderá ter uma influência principalmente no tamanho da fruta. Tamanho menor? Tamanho menor, exatamente. Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola o pesquisador José Luiz Petri, da Epagre de Caçador. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.